Los guerreiros no ar, falando deste dom maravilhoso, o amor entre o homem e a mulher. Com vocês, meu mano Cladston. Los guerreiros, nossa aliança não vai se quebrar. E o que Deus uniu, o homem não separa. Nossa aliança não vai se quebrar. E o que Deus uniu, o homem não separa. Verdade, verdade, vários filósofos falam e param para pensar. Os poetas para rimar e cantar. O sentimento eu expresso na caneta, no verso. Em todo o universo há sempre um manifesto. Então aqui também não poderia ser diferente. É dessa forma linda que o amor envolve a gente. E toca o coração do mais jovem ao mais velho. O amor é bom, um sentimento sincero. Um homem e uma mulher se cruzam no olhar. Abençoado por Deus, juntos começa a sonhar. Um momento lindo da natureza humana, espontaneamente uma nova aliança. Olha no futuro, o casal, as crianças. O amor é o que nos traz a esperança. Se firmado na rocha o nosso amor está, a nossa aliança não vai se quebrar. Nossa aliança não vai se quebrar. E o que Deus uniu, o homem não separa. Nossa aliança não vai se quebrar. E o que Deus uniu, o homem não separa. Que por uma eternidade, todo canto da cidade. Quando finalmente a encontrei, valeu todo o tempo que esperei. Sua face me enternece, seus braços me aquecem. Me aceitou por inteiro, este amor é verdadeiro. Conforto em momento de aflição, ela me dá todo o seu coração. Nunca houve amor assim, ela é tudo para mim. Muito mais do que paixão, verdadeira comunhão. Pode alguém assim me amar? Nunca vou te deixar. Nossa aliança não vai se quebrar. E o que Deus uniu, o homem não separa. Nossa aliança não vai se quebrar. E o que Deus uniu, o homem não separa. Quando eu a vi, não sabia a importância, não percebi o quanto tornaria especial pra mim. E hoje penso, se eu não tivesse ligado, e se eu desistisse ficando acomodado, é, o prejuízo seria todo meu. Perdei a mina dos olhos que o céu me deu. Mas a postura foi bem diferente. Eu ajoelhei e orei por você. Insistentemente você veio toda linda, o puro charme, e eu me encantei. É, senti o baque, fiquei surpreendido com a sua aceitação. Não acredito, dançamos juntos naquela canção. E desde então embarcamos juntos com Deus na mesma barca, uma nova Jerusalém. A nossa praia linda, maravilhosa e saborosa, toda bela. Ai de mim se eu não me casar com ela. Ove, muda, efeito dominó, e vira um Deus nos acuda, mas ninguém fica só. Sou pra você como Isaac, pra Rebeca se encaixou na costela. Você é minha Eva, mas os planos de Deus não ficam pra depois. Essa é a aliança a dois, é dedicado a todos aqueles que acreditam no amor. Yeah. Nossa aliança não vai se quebrar. E o que Deus uniu, o homem não separa. Nossa aliança não vai se quebrar. E o que Deus uniu, o homem não separa.